Olha o gordinho da VF, que tá lançando essa pra ela. Moleque é brabo, né? Moleque é pique do cachorrão. Sou cachorro, prostituto, de carteira assinada em tubo. Sou cachorro, prostituto, de carteira assinada em tubo. E essas putas eu como tudo, as vadias eu como tudo, as piranhas eu como tudo. Prazer, seu vagabundo. E essas putas eu como tudo, as vadias eu como tudo, as piranhas eu como tudo. Prazer, seu vagabundo. Essas putas eu como tudo, as vadias eu como tudo, as piranhas eu como tudo, prazer, seu vagabundo. O gordinho é cachorrão, tá esperando você, Celo BK é cachorrão, tá esperando você. Vou te comer, te comer, te comer, no outro dia esqueço você. O VF ele vai te comer e no outro dia esquece você. Vou te comer, te comer, te comer, no outro dia esquece você. O VF ele vai te comer e no outro dia esquece você. Vou te comer, te comer, te comer, no outro dia esquece você. O VF ele vai te comer e no outro dia esquece você. Late pra mim, sua cachorra, vai. Late pra mim, sua cachorra, late piranha. Pra mim, sua cachorra, sua ração hoje é. Late pra mim, sua cachorra, vai. Late pra mim, sua cachorra, caralho. Late pra mim, sua cachorra, sua ração hoje é. Late pra mim, late pra mim, late pra mim, sua cachorra, sua ração hoje é. Sua ração hoje é. Olha o gordinho da VF, que tá lançando essa pra ela. Moleque é brabo, né? Aquele pique do cachorro.